noite, sejam bem-vindos ao Antena News. A Torre 5 do bairro do Aleixo, no Porto, já foi demolida. Já se conhecem os adversários dos clubes portugueses em prova na Liga Europa e Liga dos Campeões. Eduardo Lourenço vence o Prémio Pessoa 2011. Everything but the kitchen sink, ou de tudo um pouco. É o programa de locução inglesa que lhe faz companhia às sextas-feiras à noite na Rádio Antena Web. Durante 120 minutos, Sean Klein leva-o pela música numa viagem à volta do mundo. Por tempos e lugares, Everything but the kitchen sink. A partir das 10 da noite, às sextas-feiras, com Sean Klein na Antena Web. Às 11h44 da manhã desta sexta-feira, a Torre 5 do bairro do Aleixo foi implodida. 150 kg de explosivos deitaram por terra em 10 segundos o primeiro de 5 prédios de 13 andares. Construído no final dos anos 60 e inaugurado em 1974, este bairro tornou-se num dos mais perigosos do Porto, devido ao intenso tráfico de droga. Quando a Torre 5 veio abaixo, os moradores, que tinham sido retirados de casa de manhã e assistiam ao desmoronar do edifício, alteraram-se e revoltaram-se contra a polícia. A polícia viu-se forçada a usar gás pimenta para acalmar os ânimos. A PSP já confirmou que não fez detenções, mas que os moradores tentaram derrubar as barreiras de segurança e que lançaram pedras e garrafas às forças de segurança. Os desacatos não fizeram, entretanto, qualquer ferido. 5 crianças e um adulto ficaram feridos hoje quando um autocarro escolar chocou com uma carrinha de mercadorias. As causas ainda não são conhecidas, mas a estrada molhada pode ser um dos motivos pelos quais o motorista do autocarro não conseguiu segurar o veículo e foi embater contra a carrinha de mercadorias que seguia em sentido contrário. As crianças dirigiam-se para a escola básica de Vila Nova de Paiva. 7 imigrantes ilegais foram encontrados hoje pela ASAI, escondidos dentro de um caminhão cheio de frangos congelados. A ASAI apreendeu os frangos congelados que não viajavam dentro de um caminhão frigorífico e que por isso chamou a atenção da ASAI. Quando a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica abriu as portas do caminhão, encontrou frangos congelados e 7 chineses escondidos no meio da carga de alimentos. Os imigrantes foram conduzidos às instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Estas apreensões resultaram de uma grande operação da ASAI esta sexta-feira. Entre as 7 e as 10h30 da manhã, os inspectores da ASAI controlaram os principais pontos de passagem de caminhões e carrinhas de mercadorias, um pouco por todo o país. Continuam internadas a avó e a neta, que ontem sofreram queimaduras quando o carro onde seguiam se incendiou no Cacém. A neta, de 2 anos, está internada no Hospital Dona Estefânia com queimaduras de 2º grau na cara e nas mãos. E a avó está também internada no Hospital de São José com a cara e as mãos queimadas. Ambas já estão, no entanto, fora de perigo. A polícia destruiu hoje perto de 2.000 armas de fogo e 5.000 armas brancas. Algumas tinham sido apreendidas, outras dadas como perdidas ou roubadas e outras foram simplesmente entregues pelos proprietários que se quiseram desfazer delas. No armazém da PSP ainda existem muitas armas à espera de serem destruídas, mas algumas ainda não podem ser destruídas porque fazem parte de um qualquer processo judicial. A Delphi do Seixal está a pedir aos funcionários para fazerem turnos de 12 horas por dia. A ideia é acabar com a rotatividade de 3 turnos e transformá-los só em 2. A ideia da empresa é que os funcionários trabalhem 12 horas por dia, 3 dias seguidos, folgando depois também durante 3 dias seguidos. Os trabalhadores, muitos em regime de contrato temporário de trabalho, assinaram o acordo com a empresa, mas não concordam com ele. Dizem-se pressionados a assinar, sob pena de serem imediatamente despedidos se não o fizerem. A eletricidade vai subir 4% para os consumidores privados e entre 15% a 20% para as empresas. Este aumento entra em vigor já a partir de janeiro e muitos empresários dizem-se já desesperados. Alguns dizem mesmo que poderão ter que fechar portas antes do final do próximo ano. Uma taxista de Lagos, no Algarve, foi ontem à tarde alvo de carjacking e tentativa de violação. Às 4 da tarde, a mulher, taxista há mais de 20 anos, foi abordada por um homem que precisava de se fazer transportar. Deu uma localização à mulher, mas nunca chegaram ao local. Poucos quilómetros mais à frente do local da partida, o homem pediu à taxista que encostasse o carro, começou a agredi-la com murros e tentou mesmo violá-la. A mulher conseguiu defender-se e o homem acabou por fugir, levando consigo o carro. A mulher só conseguiu pedir ajuda por volta das 17 horas. Pão de Todos para Todos, da Associação CAIS, já começou em Lisboa. Esta iniciativa da Associação de Solidariedade CAIS distribui pão pelas pessoas que passam na rua. A iniciativa, que já dura há 8 anos, começou ontem às 4 da tarde. A tenda está instalada na Praça do Martim Bonis e está aberta a todos. 65 famílias de Santo António dos Cavaleiros vão receber este ano cabazes de Natal. A Junta de Freguesia, as empresas locais e a população da região juntaram-se para contribuir com comida e roupas para as famílias mais carenciadas da região. Bruno Pidá e mais 5 elementos do Gangue da Ribeira foram ilibados do homicídio de Aurélio Palha, um empresário da Noite do Porto que foi assassinado com tiros de metralhadora em agosto de 2007. Este era o principal processo do caso Noite Branca, que diz respeito à excessiva violência na Noite do Porto nessa época. O ensaísta Eduardo Lourenço é o vencedor do Prémio Pessoa de 2011. O filósofo português tem a maior obra ensaística escrita na língua de Camões. Eduardo Lourenço fez parte do júri do Prémio Pessoa até 1993 e esta sexta-feira foi ele próprio agraciado com este prémio. O debate quinzenal no Parlamento ficou marcado pela questão da constitucionalização da chamada Regra de Ouro, que obriga os países membros do euro a inscrever na Constituição um limite ao déficit. O Primeiro-Ministro continua a dizer que era importante que a lei ficasse firmada na Constituição do país para, de futuro, Portugal não voltar à situação de falta de soberania onde se encontra agora. Mas o PS não quer mexer na lei fundamental do país. Os grupos de defesa dos direitos humanos estão indignados com a atuação da polícia indonésia, que prendeu mais de meia centena de jovens que assistiam a um concerto punk na província de Aceh, na Indonésia. A polícia explicou que os jovens detidos estavam a ofender os costumes islâmicos. Os jovens estão agora num centro de correção espiritual. O sorteio da Liga Europa aconteceu esta manhã. Os três clubes portugueses em prova, o Porto, o Braga e o Sporting, já conhecem os adversários para os 16avos de final da prova. O Porto recebe o Manchester City, o Braga enfrenta o Besiktas no Minho e o Sporting vai a Varsóvia para jogar com o Legia. Os restantes jogos são Ajax-Manchester United, Lokomotiv de Moscovo, Atlético de Bilbao, Salzburgo-Metalist Kharkiv, Stoke City-Valência, Rubin Kazan, Olympiacos, AZ Alkmaar, Anderlecht, Lazio, Atlético de Madrid, Steaua Bucareste, Tovente, Victoria Plzen, Schalke 04, Wisla Cracóvia, Standard Liège, Udinese, PAOK, Trabzonspor, PSV Eindhoven e Hannover, Bruges. Na Liga dos Campeões, o sorteio dos oitavos de final também já se realizou. O Benfica, o único clube português em prova, desloca-se a São Petersburgo para jogar com o Zenit. Os restantes jogos a realizar são Lyon-Apoel, Nápoles-Chelsea, Milan-Arsenal, Basileia-Bayern de Munique, Bayern-Leverkusen-Barcelona, CSKA de Moscovo-Real Madrid, Olímpico de Marselha-Inter de Milão. O Benfica joga hoje contra o Rio Ave no Estádio da Luz. O jogo abre a 13ª jornada do campeonato. Luizão e Gaetan já voltaram aos convocados de Jorge Jesus, mas ainda não se sabe se jogam de início. O treinador do Benfica pediu de prenda de Natal que o Benfica fosse campeão esta época. Ontem, o Braga empatou com o Clube Bruges a um golo na Bélgica. O clube português já estava apurado para a próxima fase da prova da Liga Europa, mas procurava assegurar o primeiro lugar do grupo, objetivo que não conseguiu alcançar. Boa noite, este foi mais um Antena News. Fique de seguida com Nós e o Mundo, com Carlos Bonaparte.